Dentro de momentos, em antena, Boa Nova, 25 anos, 25 nomes. Apoio exclusivo, Crédito Agrícola, Oliveira do Hospital, Média Partners, Jornal Folha de Centro e Correio da Beira Serra Online. Boa Nova, rádio de Oliveira do Hospital para todo o mundo. Importa-se de partilhar connosco qual foi o momento mais feliz da sua vida até aos dias de hoje? Foram muitos, felizmente, mas eu acho que foi indiscutivelmente o nascimento dos meus filhos. José Reis, 57 anos, professor catedrático e investigador da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra. Bem-vindo a mais uma edição de Boa Nova, 25 anos, 25 nomes. Estamos na reta final deste puzzle que começámos a construir já no longínquo maio de 2011 e lá juntinho ao Natal vamos mesmo colocar ponto final nesta definição que damos a conhecer semana após semana de 25 nomes relevantes dos últimos 25 anos em Oliveira do Hospital. É uma iniciativa com assinatura de responsabilidade da direção da Rádio Boa Nova. Está integrada na comemoração do 25º aniversário desta estação emissora. E você está sempre connosco, ao sábado, a seguir às 12, e em reposição, logo na segunda-feira seguinte, depois das 19, em permanência, em www.radioboanova.com. Venha daí connosco para esta conversa, que tem o apoio do Crédito Agrícola. E a conversa de hoje é com José Reis, homem que deu-se a conhecer ao mundo, ali mesmo, junto à subida do Monte do Cocorinho, e que uma carreira académica distinta permite-lhe estar com pleno direito neste puzzle de 25 anos a 25 nomes. Tem presente o dia, a hora e o local de nascimento? Foi no dia 10 de agosto de 1954, no dia de São Lourenço, que lá para os meus lados é o dia em que há festa no Chão Sobral, que é o padroeiro, e nasci pelas 5 da tarde. É curioso como tem esses detalhes rigorosamente presentes. É verdade, fixei isto das 5 da tarde. Aliás, a minha primeira filha nasceu também às 5 da tarde e eu achei isso uma coincidência muito interessante e mais do que isso. O relógio que o meu pai me deixou, geralmente quando para às 5 da tarde. O que não deixa de ser uma coincidência tremendamente feliz. Permita-me que confira consigo, nasceu ali junto à Aldeia das 10. Em Aldeia das 10. Em Aldeia das 10. E tem presente o local mesmo onde nasceu? Sim, nasci numa casa do Cabo Lugar. Era aí que eu queria chegar, nasceu em casa. Nasci em casa, exatamente, nasci em casa. Na altura era uma prática corrente. Exato, embora naquele caso já com grande modernidade, porque, ai, sim, como se dizia nas notícias que nasci, que saíam nos jornais próximos, quando alguém nascia, no caso, o parto, o meu, da minha irmã, ou dos miúdos que nasceram nessa altura, já foi assistido por uma parteira diplomada. Que na altura era uma tremenda diferença. Exatamente. Para o que era a prática da época. Era uma senhora, praticamente da idade dos meus pais, amiga de nossa casa, que infelizmente morreu o ano passado, e que tinha ido para Coimbra fazer um curso de parteira e obtido esse diploma, e portanto ostentava o título de parteira diplomada pelos hospitais da Universidade de Coimbra, o que, comparando com as pessoas que anteriormente faziam isso, e lá na minha aldeia havia uma senhora, a Dona Maria Cândida, que fez isso durante muitos anos, para além da família, que havia evidentemente era o recurso de apoio mais imediato quando havia um nascimento. Nesse caso já havia ali alguma modernidade e, portanto, a Maria Augusta, como nós dizíamos lá em casa, foi quem assistiu ao parto da minha mãe, juntamente, evidentemente, com a minha avó, com a família mais próxima. Nasceu então o José Reis. Não sei se tinha algum diminutivo quando era miúdo. Era com certeza Zezito. Zezito. E fez toda a sua infância em Aldeia das Dez? Fiz. Eu estive, fiquei em aldeia até aos 15 anos, porque, naturalmente, os meus pais viveram sempre lá. Fiz lá a escola primária. E depois aconteceu que, enfim, eu vivi numa altura em que, ao contrário do que hoje julgamos, e felizmente que hoje é assim, ir estudar não era natural. Hoje até é obrigatório, não é? Na altura era obrigatório, como todos sabemos, a quarta classe. E, portanto, embora tenha nascido numa família em que se tinha como essencial ir estudar, mas, como bem sabe, nessa altura eram poucos os que iam estudar, e, portanto, não era natural, era até natural que não se fosse estudar. E acontece que, por circunstâncias várias, a principal das quais era, evidentemente, o facto de os meus pais não serem ricos, eu fiquei 3 anos sem estudar. Haveria de ir, é certo, mas acabei por ficar 3 anos, por uma razão também simples, é que eu dava muito jeito em casa, porque os meus pais, que eram comerciantes, tinham uma loja, na altura até tinham duas, e, portanto, em dada altura, eu tornei-me quase o responsável, nessa idade, entre os 10 e os 13 anos, o responsável pela segunda loja. O meu pai, que tinha uma noção muito clara de que, e a minha mãe, de que não podia ser assim, foram adiando, mas adiando apenas por algum tempo. Nunca desistindo, apenas adiando. Exato, e depois acabei por fazer a telescola, estando ainda em aldeia. Isso é outra peça do museu do nosso passado. Bem, a telescola é uma coisa muito cativante, porque a telescola era um ensino de grande qualidade. Aliás, devo dizer que quando a telescola acabou, no Europarque, na Vila da Feira, foi feita uma sessão que encheu aquele grande auditório, que tenho a certeza que conhece. Conheço lembra, muito bem. Se calhar quase 1000 pessoas. Justamente convidaram-me, olha, o professor Telmo aqui da Oliveira do Hospital, creio que através dele, convidaram-me a ir lá falar, e fui lá com grande emoção, devo dizer, porque se assinalava ali um fim de um ensino que era de enormíssima qualidade. E que de resto se nota a emoção agora quando está a recordar esse episódio. É verdade. Deixe-me só ir um bocadinho mais atrás, para pegar no Zezito. O Zezito era um miúdo bem comportado, ou era traquina, também ia à fruta de vizinho, saltava ao muro, era bom aluno. Era as duas coisas quanto basta. Era. Talvez fosse um miúdo mais tranquilo do que a generalidade dos miúdos. Enfim, nunca andei algumas vezes à pedrada, mas muito poucas. Dava muito trabalho aos seus pais? Acho que não. Não chegavam queixas da escola primária? Não, realmente acho que não chegariam. Ou era um menino prendado daqueles que cantavam na missa e tudo? Não, isso não tanto. Tinha uma péssima voz, apesar do meu avô ter sido e da minha mãe cantar muito bem, toda a família cantar muito bem. O meu avô ensinou música a variadíssimas gerações, e o meu bisavô e o meu avô, assim, era conhecido na região, nas redondezas, por ter uma magnífica voz, que eu, aliás, ainda lhe ouvi justamente quando se tratava da missa cantada nos dias de festa. Mas eu tenho uma voz horrível, não dou duas para a caixa nessa matéria. Bom, não era, era realmente, devo dizer, e aliás agora revejo muito no meu filho Francisco, que tem 5 anos, que eu acho que tem um bocadinho essas características. É uma pessoa, é um miúdo muito cordato, muito disponível para conciliar sempre, uma espécie de pinga-amor. Resumido, era bem comportado, mas também não era santo. Não era, com certeza, mas enfim, mas era bom, tipo, e bom aluno. Era bom aluno, é verdade. Tem noção de que o facto de ser filho de gente comerciante, vamos chamar-lhe assim, sem qualquer tom pejorativo, naturalmente, que lhe dava já alguma distinção na sociedade? É verdade, olha, notei isso quando cheguei a Coimbra. Quando cheguei a Coimbra fui para a escola comercial. Chegou a Coimbra com que idade? Com 15 anos. 15 anos? Com 15 anos. Isso é que foi um salto, não é? Foi. E, portanto, fui para a escola Brutero. Olha, por uma razão muito simples, é que eu ia fazer aquilo que na altura se chamava o terceiro ano, ou seja, o 7º ano agora, e com 15 anos já não se podia entrar no liceu. imagine-se, eu fiquei muito decepcionado com isso e então pude ir para a escola comercial, que aliás era ali na Baixa, a chamada secção da Baixa da Escola Brotero, que hoje se chama Jaime Cortesão, e a escola comercial, como sabemos, nessa época era muito uma escola destinada, éramos uma sociedade horrível, enfim, segmentada, discriminatória, e portanto a escola comercial era dos pobres. E era... Era uma espécie da segunda divisão do ensino. Era uma segunda divisão. Eram os miúdos, geralmente, da periferia de Coimbra. Havia dois tipos de estudante. Os mais pobres, da periferia de Coimbra, e aqueles que chumbavam e que eram mal comportados, às vezes filhos de família, ali da cidade. Apetece-me citar aquela expressão cinematográfica, tudo bom rapaz. Tudo bom rapaz, é certo, isso seguramente. Mas notei uma coisa, quando os professores perguntavam no, na primeira aula, enfim, quem era, o que é que faziam os pais, eu dizia que os meus pais eram comerciantes, e os outros miúdos olhavam para mim como se eu fosse realmente um privilegiado, era uma distinção. Achavam até que eu dizer aquilo me estava a armar, mas enfim, eu não tinha outra forma de o dizer. O facto de antes de ir para Coimbra ter tido alguma experiência, vamos chamar-lhe assim, de gestão, na altura não se chamava assim, de certeza, nas lojas da sua família, incutiu alguma responsabilidade precoce? Alguma maturidade precoce? Eu acho que sim. Porque era preciso tomar conta do, era preciso do dinheiro. Tomar conta. Sabe, eu tenho tido uma regra na vida, que aliás mantenho, que é nunca querer que... Nunca permitir que o dinheiro me faça falta ou que sinta falta do dinheiro. E para isso é muito beirão, isso é muito beirão. Absolutamente. Fazer, seja, viver de acordo com aquilo que se tem. Exatamente. O que hoje devia ser uma escola de vida. Absolutamente. E veja-se onde chegámos por essa escola de vida não ter sido cumprida. Eu não serei propriamente um forreta, sou com certeza uma pessoa que vive com comodidades, que tenho alguns prazeres na vida que, não, que gosto de ter, mas nunca, como sabemos, há duas condições para que o dinheiro não faça falta. Uma é que ele se poupe, não é? A palavra é essa e, portanto, não se esbanje. E a outra, evidentemente, é que não lhe demos muita importância. E só assim é que não estamos dependentes desse dinheiro. Eu acho que isso aconteceu com o que aprendi na família e com essa lógica de prudência. Olha, seria incapaz de comprar um carro a crédito, por exemplo, nunca o fiz nem o farei, a não ser, enfim, compreendo perfeitamente que há necessidades de que isso aconteça. Naturalmente, porque, cada caso é um caso. Mas isso ensinou muito, é verdade. Não era filho único, não foi filho único. Tenho uma irmã. O ambiente lá em casa era um ambiente cordial, exigente? A relação com os seus pais, como é que era? Era um ambiente muito afetivo. O meu pai era um homem muito afetuoso e, portanto, o ambiente era de grande afetividade, é esse o termo, e, de facto, de muito carinho, de muita tolerância, de muita tranquilidade. Portanto, além de ser um miúdo que, apesar de tudo, economicamente, não era assim tão pobre quanto isso, porque os pais já eram comerciantes, o que na altura fazia alguma distinção, também é verdade que tinha um ambiente em casa muito sólido. É, isso foi a minha grande herança de vida. E, portanto, quando se viu em Coimbra sozinho, o que é que sentiu? Bom, eu estava com a minha irmã, mas senti-me... Bom, senti-me uma coisa que... Olha, senti-me, em primeiro lugar, isso. Estava... Era sobre mim que estava, digamos, a responsabilidade. A responsabilidade de estudar, evidentemente. Que isso é outra coisa que hoje também é muito relativa. Absolutamente. Porque absolutamente. Hoje os miúdos saem de casa dos pais aos 30 anos e pensando exatamente. Que a responsabilidade é eterna. Dos pais. É. Não, está a ver, nós saíamos daqui, saíamos assim no início de outubro para as aulas e eventualmente voltaríamos no Natal para as férias. E portanto. Trocava cartas com os seus pais? Talvez pouco, porque já havia... Mas sim, ainda... Não, ainda tenho cartas que recebi do meu pai. Ainda tem essas cartas? Sim. Mas enfim, já se usava o telefone. Não era... Comigo não era exatamente certo que só voltasse no Natal. Portanto, vinha realmente algumas vezes. E até com alguma frequência. Mas enfim, não todas as semanas. Alguma vez teve saudades de voltar para a Aldeia das 10? Sim. Não, estar lá em Coimbra como jovem e dizer assim, eu vou-me embora porque... Não, nesse sentido não. No sentido de voltar definitivamente... Nunca teve dúvidas que era para ali o caminho? Não, isso não, nunca tive. Saudades tenho muitas, aliás tenho hoje ainda e sempre, mas isso nunca tive dúvidas. eu soube bem o que é que significava para mim, o que é que significava para os meus pais, o que é que significava para a família que os filhos fossem estudar e que o caminho era por ali. Veja, a minha irmã saiu de casa praticamente com 10 anos, com a mala feita para ir estudar, porque não havia outro modo. E, portanto, sempre soube que era por ali que se fazia a vida, não é? E desse ponto de vista, nunca... Eu vou ter que gerir muito bem o nosso tempo, porque a sua vida é extremamente rica, um homem que passou pelo governo, que passou pela região centro, pela liderança da região centro, comissão de coordenação da região centro, um homem que tem uma carreira académica ímpar, portanto vamos ter que ser muito parcos a falar de toda a sua vida para ver se cabe cá quase tudo nestes 40 e poucos minutos que vamos estar a conversar. Estamos a conversar com José Reis, o professor catedrático e investigador da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, em Boa Nova, 25 anos, 25 nomes. Escola comercial foi uma escola de vida para si? Foi também, porque eu fui para Coimbra e fui para Coimbra muito orgulhoso desse privilégio, evidentemente. Beneficiei muito disso, logo, como é normal, criei amigos, andei pelos sítios onde as pessoas se cultivam. Continuou a ser bom aluno? Continuei a ser bom aluno. A boémia coimbrana o fez desviar? Não, foi a boémia de... Na altura, a boémia era outra. A boémia era outra. Era muito a ir ao cinema, por exemplo. Nunca me esqueço. Enfim, não sei se alguns dos que nos vão ouvir se recordarão disso. Havia em Coimbra uma coisa extraordinária, que era as quintas-feiras clássicas no Teatro Avenida, ao fundo da Sá da Bandeira, onde eu fui muitas, muitas vezes. Ia muito ao cinema. Uma outra vez ao futebol apenas, e sobretudo tinha... Esse Teatro Avenida marcou a vida de todos nós em Coimbra. É verdade. Até a mim me influenciou, inclusive, curiosamente, pelo cinema e até com filmes menos recomendáveis. Sem que havia lá umas sessões ao final da tarde que eram terríveis e onde nós íamos, de algum modo, fazer a nossa aprendizagem de outras vidas. Bem, adiante. O Teatro Avenida marcou toda a gente que passou por Coimbra. E nós estávamos a conferir a sua juventude, a sua carreira académica, os seus tempos de Coimbra. De algum modo, a consciência social, que hoje é patente na sua vida, começou a ser formada aí? Começou, seguramente, aliás, tudo em boa verdade começou a ser formado aí, mas isso seguramente. Eu tive muita sorte porque, por exemplo, um dos meus primeiros amigos, quando cheguei a Coimbra, era um rapaz, ligeiramente mais velho que eu, muito culto, que tinha em casa de quem se podiam ir buscar livros, com quem, esse era o tal lado da boémia, onde ficávamos a conversar, se fosse preciso, até às 2, 3 ou 4 da manhã, não contava, e portanto isso levou, eu lembro-me de uma primeira, aliás, com esse mesmo meu amigo, a primeira vez, por exemplo, que vi uma carga policial, que foi ali por 70 ou 71, quando houve, enfim, quando havia uma grande luta, eu não estava na universidade ainda, entrei na universidade em 73, uma grande divergência e um grande conflito entre os estudantes universitários, não estou a falar da crise de 69, que tinha acabado quando eu cheguei, mas, por exemplo, também quando cheguei, recordar Arceão, houve um estudante que foi morto pela polícia, chamado Seissa, que foi morto ali a finais de, creio que, ao finais de 69 a 70. Isso ecoou, houve papéis postos debaixo das portas. E a partir daí nunca mais conseguiu ser indiferente àquilo que o rodeia? Não, começou por aí e é aí que tenho feito a minha vida, as minhas amizades. A economia foi sempre o seu sonho? Foi. Na sua altura, ser doutor era ser médico ou advogado, não? Pois, mas não por aí não, seguramente. Enfim, jurista talvez, tive, mas não foi muito claro que eu iria para um destes cursos que hoje chamaremos de Ciências Sociais. E lá em casa nunca ninguém manifestou oposição? Não, não, não. Isso foi uma liberdade sempre absoluta. E em 73 deu o salto para a Universidade de Coimbra? Dei o salto para a Universidade, tinha olhado à volta e começaram a surgir vários cursos. Eu estava para ir para o Porto, visto que não havia Coimbra, não havia economia em Coimbra, mas entretanto foi criada e por isso quando eu acabei o 7º ano, como se dizia na época, fiquei em Coimbra, na Faculdade de Economia, fui dos primeiros estudantes da Faculdade de Economia, foi isto que ela começou em outubro de 73, estava para ir para o Porto, mas tinha olhado à volta para alguns cursos, por exemplo, os cursos do ISCTE em Lisboa. Que uma referência, de resto. Exatamente, que eram desta natureza e portanto para mim foi muito claro que iria por aqui e fui. Deixe-me provocá-lo um bocadinho naquilo que há pouco falou de pinga-amor e por aí fora. Também foi assim na sua juventude? Namorou muito? Era muito namoradeiro? Tinha muitas namoradas? O suficiente. Ou não se pode dizer aqui na rádio? Pode, com certeza. Não, olha, por exemplo, quando estava para ir para o Porto, o professor Veiga Simão, ao criar a faculdade em Coimbra, estragou-me um arranjinho, porque eu já tinha uma namorada do Porto. Mas, não, fui namoradeiro quanto baste, exatamente. E enfim, sempre numa vida como era a vida académica em Coimbra nessa época, era uma vida de grande camaradagem, de grande confraternização, e portanto fui o que era normal ser. De algum modo teve alguma sorte porque não estava com os seus pais permanentemente consigo, o que lhe deu alguma liberdade, alguma independência. É verdade. Não, sorte tive, isso tive em tudo, e isso é uma, mas a sorte devemos reconhecê-la, eu reconheço-a muito, e tive-a em vários aspectos da vida, porventura também nisso de saber que tinha os meus pais atrás, por trás, mas que entretanto me disseram vai, e fui. Fez a faculdade sem se misturar com o chumbo. É verdade. Foi coisa que nunca lhe assolou. Não, o meu curso era de 5 anos. E em 5 anos foi feito? Em 5 anos, fui um dos melhores alunos e, portanto... Os movimentos académicos meteram-se consigo? Passa a expressão. Meteram. Eu fui da Direção-Geral da Associação Académica de Coimbra, na minha faculdade, enfim, do ponto de vista de posições estudantis, fui sempre muito ativo, é verdade. O Zé Reis viveu o 25 de Abril como estudante. Exatamente. O que foi uma coisa única. Absolutamente. Tive uma aula às 8 da manhã, uma aula de matemática às 8 da manhã, de tal forma que só soube, e portanto a ver acordar para uma aula às 8 da manhã, era uma madrugada horrível, de tal forma que, porque já se passava muito tempo na rua, por exemplo, eu tinha passado a noite anterior com amigos, colegas de curso, a conversar até muito tarde, olha, a conversar, imagina, sobre os discos que estavam ali a sair. Por exemplo, o mais recente disco à época, que agora nem sou capaz de dizer qual é, do Sérgio Godinho. E a discutirmos quem era melhor, se era o Sérgio Godinho ou o Zé Mário Branco, e a concluirmos que aquilo que havia ali, os nossos estrangeiros. Uma espécie de Benfica Sporting, Benfica Porto, não, da atualidade. Não, era até ver que eram como sabe, o Zé Mário Branco foi muito importante como músico para todos os outros. De resto, recentemente tiveram uma iniciativa chamada Três Cantos. Exatamente. Que além do Fausto, estavam o Zé Mário Branco e o Sérgio Godinho. Exatamente. E portanto, deitei-me tarde, levantei-me cedo, para mais rápido não tomei pequeno almoço, e fui tomar o pequeno almoço no intervalo da aula, ali às 10, ao bar da Faculdade de Farmácia. A minha, na altura, a Faculdade de Economia era nos Gerais, não é? Junto à Torre da Universidade. Bom, e a pessoa do bar disse-me que houve uma revolução. É curioso que eu conheço ainda essa pessoa, e vi a encontrá-lo mais tarde, e depois disse-lhe, sabe que foi você que me disse que houve o 25 de Abril. Portanto, na pergunta do Batista Bastos, onde é que estava no 25 de Abril? Estava no bar. Estava ali, estava no bar, estava a ter uma aula, depois fui ter ainda uma outra aula com o meu professor, meu amigo, meu colega, Boaventura de Sousa Santos, que foi uma pessoa do primeiro ano, e mal saí da aula fui para a Clepsidra, que também conhece, que era um bar, uma cooperativa de estantes ao fundo das escadas monumentais, e fomos ouvir a BBC para saber, em verdade, o que é que se estava a passar. E aí começámos a ficar tranquilos. De algum modo, toda essa vivência coimbrã, com movimentos académicos, com sendo bom aluno, com o seu envolvimento social, perceber o que é que estava a acontecer à sua volta, afastou-o de Oliveira do Hospital, ou mais concretamente, se quisermos, de Aldeia das 10? Não, de todo. Ou nunca perdeu a ligação? Não, isso nunca perdi a ligação. Primeiro que os meus pais viviam lá, eu vinha, e depois passei a vir com mais regularidade à conta de pessoas... Que continuava a ser distinto o estudante de Coimbra que vinha à terra. É, exatamente. Bom, eu beneficiava, por exemplo, de boleias de pessoas que vinham também, concretamente. As estavas boleias da Estrada da Beira? Não era tanta da Estrada, era mesmo um amigo meu. Era uma boleia já requintada. Dava frequentemente boleia no carro, porque vinha também passar o fim de semana e, portanto, vinha com... E tive sempre ali muito, muito contacto. Aliás, os meus pais continuavam a ter a loja e depois, nessa altura, por exemplo, era eu que lhes dava férias, isto é, para que eles fossem de férias ou para... Sobretudo porque precisavam de ir à praia, a minha mãe tinha necessidade disso, pelas doenças nos ossos. Era eu que vinha tomar conta da loja, nesse caso já só uma, que os meus pais tinham e, portanto, a minha ligação foi sempre muito grande. No dia que acabou o curso, ligou para casa a dizer... Já sou doutor. Liguei, claro. Olha, liguei sobretudo, lembro-me do principal telefonema que fiz, que não foi quando acabei o curso, mas o curso de economia, mas quando acabei o sétimo ano. Eu fiz o sexto e o sétimo ano, estou a falar, portanto, daquilo que seria hoje o décimo e o décimo primeiro, ou o décimo primeiro e o décimo segundo, como quisermos, portanto, para acabar o liceu, eu fui num ano só. Fui para um colégio, já tinha 18 anos, a minha irmã, que já era professora, ajudou-me a pagar os custos do colégio e fiz num ano só os exames, portanto propus-me a exame as disciplinas todas, no Dom Duarte, em Coimbra, e tinha uma, e tudo bem, tive excelentes notas, mas havia uma disciplina que tinha particular dificuldade, porque tinha tido sempre, olha, por causa da escola comercial, tinha tido sempre muito má formação, muitos maus professores, devo dizer, que era inglês. E, portanto, eu não estava, isso para mim era uma dificuldade, de tal forma que eu fui à oral. E estava ali na contingência de que tinha feito tudo, tinha uma média excelente, dispensei a aptidão à universidade, mas se não fizesse aquela disciplina, evidentemente não fazia o sétimo ano. E estragava tudo. Estragava tudo. Bom, lá passei, com boa nota também. Bom, e aí fui ansiosamente para uma merceariazinha que havia ali logo à saída do liceu, passo lá muitas vezes e lembro-me sempre disso, e pedi para telefonar, como se fazia na época, e liguei ao meu pai a dizer que estava tudo garantido. Noto que quando fala da família, mesmo da sua irmã, fala sempre com alguma emoção. A família para si dá uma sensação que é um berço do qual não claro, consegue sair. Claro, claro, claro. Não, sabe, eu rio-me com muita competência, eu rio, sou muito, estou sempre com rir-me para mim é fácil e faz parte quase da forma de falar, mas também são piegas, não é? E portanto também tenho muita competência para ficar com a lágrima ao canto do olho. Muito bem. São boas competências, as emoções são sempre bem-vindas a estas conversas. Estamos a conversar com José Reis, professor catedrático e investigador da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, em Boa Nova, 25 anos, 25 nomes, com apoio do Crédito Agrícola. Tem presente a data do seu casamento, do seu primeiro casamento, que certamente não tem problema nenhum em que diga aqui que exatamente. Já casou duas vezes. É verdade, é verdade. Sim, foi em julho. E o seu filho nasceu... O seu primeiro filho? A minha primeira filha. Que é uma primeira filha, natural. Nasceu em 20 de setembro. 20 de setembro de? De 90. De 90. Tem, portanto... E mudou a sua vida o facto de ser pai? Do ponto de vista substantivo, talvez não. Do ponto de vista emotivo, sim, claro. Claro, é uma grande mudança. E tem presente quando recebeu o primeiro salário? E quanto foi esse primeiro salário? Lembro perfeitamente. Bom, eu devo dizer que tive alguns salários antes do primeiro. Esses eram os salários que ajudavam a chegar ao desiderato, que era acabar o curso. Não? Exatamente. Olha, eu fiz quando era... Isso era muito normal na época. Era quase uma forma... É verdade que o dinheiro dava jeito, mas era quase uma forma de afirmação. E de demonstração de capacidade. Por exemplo, eu dei algumas aulas enquanto era estudante de economia, umas aulas de sociologia, ciências sociais, nos cursos de enfermagem. Na escola de enfermagem, numa das escolas de enfermagem em Coimbra, ganhei com isso algum dinheiro, não me lembro agora quanto. Assim como dei, por exemplo, algumas explicações. Que era pessoas que procuravam fazer, por exemplo, pessoas mais velhas que procuravam fazer os exames de sétimo ano. E lembro-me. E isso dava-lhe gosto? Isso dava-me gosto, dava-me algum dinheiro também. Naturalmente. E estávamos a recordar o seu primeiro salário. O meu primeiro salário foi. Do seu primeiro emprego? Do meu primeiro emprego, foi quando entrei para assistente da universidade e ganhei, se não me engano, meio mês, porque comecei ali em meados de dezembro. Verdade que nessa altura eu também já era, mal acabei o curso, eu fui fazer, na altura ainda não havia mestrados, mas fui para a Fundação Gulbenkian em Lisboa, eu era assistente em Coimbra, mas ia semanalmente para um centro de estudos de economia que a Fundação na altura tinha em Oeiras e que era um sítio interessantíssimo. Olha, ainda vou esta semana em que estamos ter um colóquio em Lisboa sobre uma personalidade que por lá andou. E eu tinha para isso uma bolsa adicional que somava ao meu salário, portanto comecei até a ter essa bolsa, que se não me engano eram 6 contos, sendo que o meu salário... Bom, eu tive antes disso uma bolsa da Gulbenkian. Enquanto estive na universidade, tive uma bolsa da Gulbenkian, que não era nada do outro mundo, mas que era muito significativa. No entanto, o meu primeiro salário, correspondente ali a mais ou menos meio mês, foram, se não me engano, 12 contos e tal, e fiquei rico. E ficou rico. Nunca teve dúvidas que queria ser um académico? Não, não tive, não tive. Nunca teve o bichinho de ir para o mundo das empresas, por exemplo? Não, de facto não. Para mim foi muito claro que, enfim, como hoje continua a ser, que há várias formas de trabalhar e de fazermos aquilo que devemos fazer bem na vida, para mim foi sempre muito claro, pelas circunstâncias em que fiz o curso, tive um contacto muito direto com os... Mas porquê? Porque tinha vontade de perceber o que o rodeia, de estudar o que o rodeia, de perceber a origem dos fenómenos. É exatamente isso. Foi exatamente. E porquê que se apaixonou por coisas assim como, por exemplo, a economia do território? Olha, porque por uma razão muito simples, a economia do território, que de outra maneira pode ter a ver, enfim, com a economia regional, com a economia local, para os economistas tem duas características muito fortes. Em primeiro lugar, e essa é outra marca minha, eu sou um economista, é verdade, mas sou um economista que sempre trabalhou com gente de outras especialidades, e o território tem muita gente de outras especialidades, geógrafos, sociólogos, cientistas políticos. Portanto, mais ou menos aquela história de que se só sabe de economia, não sabe de coisa nenhuma. Absolutamente. E, portanto, há uma dimensão interdisciplinar, como é o uso dizer, e eu toquei sempre essa tecla na minha música de universitário, a interdisciplinaridade, quer dizer, saber dialogar com os outros. Eu hoje até digo, e é verdade, não é só assim uma butade, eu hoje faço isso muito. Olho filo, a semana passada, não sei quantas vezes, que foi falar ou ouvir pessoas de outras disciplinas. No caso, juristas, pessoas das relações internacionais, etc. E eu costumo dizer, é com verdade, que o que eu gosto mais de fazer é isso, é falar com outros, com outras disciplinas, com outros profissionais. Aquilo que eu ando enfadado é de falar com economistas, para ser sincero. De algum modo ajudam a perceber melhor a sua disciplina. É, absolutamente. Mas o professor tem... Tenho outra coisa, já agora... Peço desculpa, interrompê-lo. Não, por Deus, é que o território mostra uma coisa, é que a economia não é... aquilo, aquele mundo um pouco opaco, ou às vezes trágico, como acontece agora, a economia tem a ver com as pessoas. E no território nós vemos as pessoas. Aliás, recentemente editou uma obra em que fala da imigração e, fundamentalmente, dedica-se a perceber as pessoas. Exatamente. O que é uma coisa muito relevante. E o território tem isso. E, de resto, assume uma coisa muito gira do lado da economia, que nós hoje somos quase todos especialistas em economia. O lado do futebol deve ser a coisa que mais sabemos. E editou um livro recentemente, creio que a segunda edição é que é mais recente do que propriamente o livro, chamado Economia Impura. Exato. Que eu achei um nome fabuloso. O título não é mau, não, senhor. Não sei se o livro é bom, espero que sim. A segunda edição é de 2009. Eu só o desfolhei, confesso. Não vou fazer aqui de professor Marcelo, que dá a sensação que leu os livros todos. Não, eu só o desfolhei e comprei o livro fundamentalmente pelo tiro que me deu o título, que meteu-se comigo. A primeira edição é de 2007. Sete, exatamente, a segunda é de 2009. Porque, felizmente, foi um livro que foi muito bem acolhido, quer entre os meus alunos, visto que dou aulas num programa de doutoramento em temas que têm a ver com isso, mas também do ponto de vista exterior, foi o público, tive várias entrevistas em jornais. Sim, sim, teve muito destaque, exatamente. Teve algum destaque. Aliás, está na net, basta andar por lá. Exato, exato. E então, a economia impura tem a ver com isso, é que impura foi uma forma, digamos assim, um pouco provocatória de mostrar que a economia não é um conjunto alheio, longínquo, de circunstâncias formais, puras, aquelas sentenças que nos dão sobre a economia. O mundo da economia é um mundo de todos os dias. Como diz um velho autor americano de finais do século XIX, que eu gosto muito, a economia tem a ver com o processo da vida. E a vida são as pessoas, evidentemente, mas são as empresas, são as cidades, são as nações, a Europa, isso é que é a economia. Mas o José Reis, professor catedrático, investigador, também se mete com umas economias mais complicadas. Eu, quando olho para o seu currículo e digo que tem uma especialidade em governação de instituições, percebe-se. Uma paixão pela economia portuguesa também se percebe. Agora, assim, para o senso comum, economia institucionalista é que é mais difícil perceber. Quer-me ajudar? Mas quero dizer estritamente isto que acabei de dizer, ou seja, a economia não é então um mundo distante, não é um conjunto de regras ou de racionalidades ou de ditaduras com que colonizamos a cabeça dos outros. A economia é o processo da vida, e o processo da vida tem a ver com pessoas, tem a ver com processos. Por exemplo, olha, o processo de urbanização. Estamos hoje aqui numa cidade que exprime o facto de, em Portugal, a urbanização hoje ter um significado totalmente diferente de quando qualquer um de nós nasceu. Tem a ver realmente com as pessoas e, sobretudo, tem a ver com instituições. Instituições, e, portanto, não apenas com mercados, como nos andam sempre a dizer. Instituições também é uma coisa que não é fácil de definir, e eu não vou agora aqui defini-la. Não, porque eu tenho muitas questões para si. E, portanto, as instituições são modos de pensar, modos de agir, modos de nos comportarmos. Ou seja, é olhar para o cotidiano, olhar para o que nos está próximo. Essa é que é a impureza da vida e é o lado bom. Podíamos terminar quase aqui a nossa conversa, mas temos tanto ainda para falar, porque era um final realmente brilhante. Deixe-me interpelá-lo, porque quase que nos esquecemos da sua vida social durante este tempo todo em que começámos a mergulhar na economia e a sua paixão pela economia leva-nos na conversa. É um homem com amigos, com vida social, com lazer. Quer partilhar alguma coisa disso connosco? Com certeza, sou isso tudo, é verdade. Olha, enfim, o que é que eu gosto de fazer, sendo certo que o tempo é a coisa mais escassa. Evidentemente, o que eu gosto mais de fazer é não fazer nada, em boa verdade. O seu vício é tentar não fazer nada? Sim, mas não consigo, não é? É uma espécie da utopia que lhe comanda a vida. Exatamente. Há duas ou três coisas, enfim, que para mim são muito centrais. Como já lhe disse, tenho dois filhos pequenos. De um segundo casamento? Exatamente. Portanto, o primeiro casamento não o frustrou, porque tentou outra vez. Com certeza. E por isso, enfim, estar com eles, passear com eles, brincar com eles e estar em casa é, obviamente... A sua mulher também é economista, isso não é muito economias lá em casa? Não. Não falam de economia lá em casa? Falamos, porque falamos de tudo e trocamos muitas impressões sobre tudo e debatemos, mas não compulsivamente, evidentemente. Claro. Mais do que isso, olha, por exemplo, ela ajuda muito porque põe no meu mail, às vezes, quando ela está ao computador, muita informação que eu não tenho tempo, chama-me a atenção para muita coisa. Por exemplo, eu não tenho tempo, mas tenho muita pena de não ler certos blogs, e ela seleciona-me isso e manda-me, é um carinho muito grande, e portanto, beneficiamos aí do facto de ambos sermos economistas. Obviamente que partilhamos, do ponto de vista mais imediato, muitas convicções e formamos muitas ideias juntos, mas não somos compulsivos, longe disso. Aldeia das 10 é um porto de refúgio para vocês, na família? É, com certeza, é, porque... Gosta de fugir para lá? Gosto de fugir para lá, os meus filhos pedem-me isso muito, vimos menos vezes do que conseguimos, como disse, acabámos de reconstruir lá uma pequena casa, que então é aí o nosso cantinho mais pequeno. Eu adorei uma expressão notável que utilizou na conversa off the record, e vou partilhá-la em público, porque não pedi o segredo, e achei uma expressão notável, que é ir à aldeia. Achei essa expressão tão carinhosa. Nós dizemos assim, não é? Porque não é ir à aldeia, é ir à aldeia, e mesmo os meus miúdos dizem isso, e é essa a forma. É o prazer de sair à rua e não ter medo de se atropelar por um carro, porque raramente passa um carro, é isso? Infelizmente agora já passa. Já passa mais do que devia. Já passa mais do que devia, e às vezes a grande velocidade. E a porta dá logo para a rua, aí temos que ter algum cuidado. Não, mas é muito tranquilo, de facto. Eu sei que partilhamos uma coisa, é um sítio onde chegamos, sentamos e vemos a serra. Por exemplo, o meu miúdo, que tem 5 anos, já sabe uma coisa fundamental, é que, sobretudo no verão, sobretudo ou na primavera, quando está sol, a serra muda de cor ao longo do dia. Exatamente. E, portanto, ele já sabe quando é que ela está azul e quando é que ela vai ficar cor-de-rosa. E, portanto, evidentemente que com a família, com a aldeia, é muito o nosso lugar comum. É evidente que a casa, a minha casa, onde a minha mãe tem estado connosco, agora infelizmente não está, onde a minha irmã está, onde o resto da família está, é um lugar comum, mas a aldeia eu também. E nós temos nisso um grande gosto. Por exemplo, somos agora uns frequentadores compulsivos do Santuário da Senhora das Preces para fazer piqueniques. Que coisa bonita, que coisa bonita, e que se mantenham assim com essa compulsividade. Deixe-me voltar ao professor. Os alunos são uma ferramenta de trabalho ou são uma paixão de vida? São as duas coisas. Eu, evidentemente, que não sou daqueles professores que dizem ah, se não der aulas morro, não, porque faço-se muita coisa e precisamos de tempo para muita coisa, mas eu sempre gostei muito de dar aulas. E sempre tenho aproveitado com isso. Eu dou basicamente dois tipos de aulas, ou tenho dado agora, nem tenho que dar aulas, mas ainda dou algumas porque estou dispensado disso, dadas as funções que tenho na faculdade. Mas eu dou dois tipos de aulas, uma para estudantes de doutoramento, em que este tipo de questões, da economia institucionalista, da economia impura, enfim, questões mais avançadas, mais teóricas, digamos assim, mas também muito de análise dos capitalismos contemporâneos, são muito centrais. E, portanto, dou aulas aí para um grupo, geralmente, à volta de 10 pessoas, 12, e isso é absolutamente essencial. Olha, posso lhe dizer, por exemplo, ainda no sábado, tive uma intervenção lá num colóquio, numa conferência que ocorreu na minha faculdade, e me pediram que fizesse uma conferência, e no intervalo disso, um estudante de doutoramento, no bar, enquanto tomávamos um café, veio-me dizer, é um estudante brasileiro, veio-me dizer, oh, professor, será muito ousadia eu sugerir-lhe que escrevamos um artigo juntos sobre uma coisa que eu tinha acabado de referir, e que era o facto de ele saber que ele e eu temos uma mesma leitura de um certo e deixe-me adivinhar, aceitou de imediato? Aceitou de imediato, com certeza. Todos os bons professores são assim, não têm problemas em partilhar com quem quer que seja. E hoje, olha, hoje acontece-me isso muito. Eu, durante, como terá reparado, visto que andou a desbilitar o meu currículo, deveres de ofício. Eu escrevi muito individual, portanto, livros ou textos individuais, mas hoje começo a escrever muito em conjunto, quer com colegas que, mais novos, tantos de doutoramento, quer com outros colegas, mais novos também, ou não, que trabalham comigo. E hoje tenho um trabalho de equipa muito forte. Já vamos a essas suas ações em conjunto, nomeadamente em uns manifestos famosos e por aí fora. Gostava de questioná-lo sobre a sua experiência governativa. Foi secretário de Estado do Ensino Superior, foi presidente da Comissão de Coordenação da Região Centro. É algo que recorda com saudade ou é a experiência que não gostaria de repetir? Recordo com muito gosto. Eu devo dizer, tenho... O que é uma resposta muito habilidosa. Não, sabe, é verdade, eu tenho, enfim, tenho uma vantagem. Eu nunca fui fazer nada que tivesse a ver com trabalho ou com cumprir obrigações com ar castigado ou sofrido. Geralmente, olha, ainda disse isso agora, quando tomei posse para um segundo mandato de diretor da Faculdade de Economia, eu geralmente tenho muito prazer, muita alegria naquilo que faço. Tenho tido a sorte, mais uma vez, de estar sempre rodeado de pessoas excelentes e, portanto, quando estive na Comissão de Coordenação, quando estive no Governo, devo dizer que o fiz sempre com muita alegria. Hoje, na Faculdade de Economia, em que toda a gente julga que é, os meus colegas dizem, ah, isso deve ser muito penoso, grande sacrifício. Eu digo, não, não é. Deixo-os um bocadinho arrelampados. Posso-vos dizer que sou, vivo muito tranquilo, muito satisfeito. É curioso que não tenha aquele discurso político de dizer que estive a servir o país. Não. Acho que isso é uma patetice. Quem conta, quer dizer, servir o país, pressupõe-se que sim, mas não é preciso estar a dizer isso. E muito mais estar a fazer de sacrificado. Não é o meu caso. Aí é uma vantagem, obviamente. E, portanto, quer quando estive na Comissão, quer quando estive no Governo, foram, não eram coisas que quisesse, isto é, vamos supor que alguém me propunha repetir a experiência, seguramente que não a repetiria, mas não porque me tivesse sentido mal. Aliás, devo dizer, felizmente, já pude exercitar isso, já pude dizer, não, umas coisas fazem-se em determinada altura, não se fazem noutras, há coisas que se gostam, mas quando se fazem, quando fomos, como sabe, há um dito, geralmente dito de maneira incompleta, que é nunca devemos regressar a um sítio onde já fomos felizes, embora isso tenha um complemento, que é dizer, a não ser para ser feliz outra vez. Exatamente. Aliás, estava quase para meter esse complemento, mas ainda bem que se antecipou. Vamos voltar então à sua prática social e agora vamos talvez à parte menos agradável desta nossa conversa, mas estamos já na reta final da mesma e eu não podia deixar passar esta oportunidade nesta nossa conversa, tendo um economista com responsabilidade e com a reputação que tenho à minha frente. São conhecidos os seus manifestos, são conhecidas as suas opiniões. A minha pergunta é muito, muito direta. Acredita em Portugal no euro ou fora do euro? Olha, não sei responder-lhe com clareza. Por isso, enfim, direi eu, dá a medida do dilema e da situação trágica em que vivemos hoje. Como sabe, há pessoas que defendem, e eu respeito muito algumas delas, elas são poucas, aliás, do ponto de vista público, mas há uma pessoa que tem defendido isso muito e que é um colega meu que eu muito, muito estimo, que defende a saída do euro. Sim, o professor Freire do Amaral. O professor Freire do Amaral. Eu não estou certo que esse seja um caminho. Ou melhor, eu, tal como ele, saberemos que esse caminho é um caminho extraordinariamente difícil e do qual resultaria muitos sacrifícios. Mas, diz o professor Ferreira do Amaral, mas nós vamos ter mais sacrifícios ainda se não sairmos. E ele tem também, ele provavelmente tem razão nisso. Deixe-me então dar a volta à pergunta, utilizando um termo muito engraçado de uma última música do Jorge Palma. Estamos numa situação quilhada. Estamos. Absolutamente quilhados. Estamos quilhados. E como é que se sai, e esta é uma pergunta marota, como é que se sai de uma situação quilhada como aquela em que nós estamos? Oh, pois, esse é o nosso grande drama, porque nós não sabemos. Eu acho que, enfim, a razão porque eu nunca fui capaz de defender a saída do euro é porque eu tenho uma grande eu sei, como muito boa gente sabe, qual era a boa solução. E a boa solução é europeia. E, portanto, tenho-me sempre batido por isso, alinho com aqueles que pensam nesse sentido e intervenho nessa discussão. E a solução europeia era, obviamente, a solução. Quer dizer, só porque nós temos na Europa uns pigmeus políticos, gente sem verticalidade e sem horizonte, é que nós estamos na situação em que estamos. Essa seria uma longa conversa, eu não vou agora, obviamente, entrar por aí. Mas, portanto, eu tenho... Mas fica o registro da sua opinião. Eu tenho sempre... Eu acho que a solução europeia, e é por isso que me bato por aí. Mas a verdade é que, provavelmente, quem pensa assim está a ser ingênuo, porque não se vê como. Porque aqueles dois que mandam na Europa, há dias ouvi o professor Freitas da Amaral dizer que não eram dois, eram um e meio. A Merkel e o Sarkozy. Isto não tinha a ver com a estatura de Sarkozy, tinha a ver com o facto de ele ir sempre atrás, dizia ele. Portanto, nem conta como uma pessoa. É uma situação dramática. E o problema é este. Eu acho que ninguém sabe, ao contrário de outras crises em que nós vivemos dificuldades, mas sabíamos por onde íamos. E realmente não quero fazer previsões, muito menos dramáticas, mas eu acho que estamos numa situação muito complicada. E vem a terceira pergunta muito complicada. De resto, a pergunta não é nada complicada. A resposta é que poderá ser complicada. E ainda por cima, o professor tem um conhecimento muito factual daquilo que eu lhe vou questionar. A dicotomia entre o litoral e o interior neste país. O que está a acontecer ao interior do nosso país? Um país tão pequeno que está a ficar praticamente todo encostado à costa litoral, e o interior, inclusive, é aqui, Oliveira do Hospital, claro, com menos gente, com menos melhor gente, com menos empresas, com menos instituições. Deixe-me perguntar-lhe assim, uma espécie de estar solidário com toda esta gente, Oliveira do Hospital e desta região. Vão fechar isto, professor? Pois, esse risco existe, porque nós, quando a situação é trágica, como é, em termos europeus, em termos nacionais, realmente há uma coisa que é clara, e isso nós começamos a ver, é que uns pagam mais que outros. E aqueles sobre quem se carrega é sobre os mais fracos, sabemos isso com os salários, sabemos isso com os trabalhadores, sabemos isso com os pobres, com os marginalizados e também com o interior. Eu, como muita gente, acreditou muito fortemente que esta superação, esta dicotomia litoral interior estava superada. Assim como acreditei que a relação entre as periferias e o centro na Europa estavam superados também. Mas hoje começamos a ver, porque o que é que se acreditou? Olha, acreditou-se que ter uma cidade, eu vendi em muitos sítios esta ideia de, por exemplo, estamos aqui num sítio privilegiado, porque é um dos poucos sítios de transição litoral interior no nosso país, em que nós temos alguns recursos do território, peço desculpa pela expressão que já traduzo, que são muito significativos. Por exemplo, temos aqui uma corda urbana, temos aqui cidades, Oliveira do Hospital, Ceia, Gouveia, que fazem uma transição, temos aqui alguma, enfim, vindo da velha Estrada da Beira, a ideia de que podíamos ter aqui uma ligação litoral interior. interior. Acreditamos nas cidades, no desenvolvimento urbano, no desenvolvimento do ensino superior, dos serviços públicos, e hoje começamos a ver que algo que não basta acreditar nisso e que algo está duramente afetado. E, portanto, nós, tal como acontece para o país, temos razões para estar preocupados com estas zonas e não devíamos estar, devíamos fazer tudo para não estar. Vamos desanuviar o ambiente, estamos mesmo a terminar esta nossa conversa, a sua vida é demasiado cheia para caber em minutos de rádio, e atrevo-me a conferir consigo algumas coisas que certamente lhe agradecem todo o seu nível de conhecimento e de vivência. Tem um livro ou um autor da sua vida? Está a falar de literatura. Olha, tenho vários. Deixe-me ficar o nome. Vou-lhe dar o mais recente. Eu tenho dito aos meus amigos em casa que li há dias o livro mais extraordinário que li na vida. Isto vale o que vale. Que é um livro chamado Património, de um autor que agora... Philip Roth. Já li esse livro, é fantástico. Eu comecei por aí, se calhar compreendo-o como eu compreendi. Esse livro é um livro, é uma história real, mas que tem uma construção literária fascinante. Na relação com o pai. É a relação com o pai. É um homem que descreve a relação que tem com o pai quando o pai descobre que tem um tumor cerebral. E o livro marcou. Absolutamente, porque eu li-o recentemente, li-o muito recentemente, aliás comecei a ler, nunca tinha lido nada do Philip Roth, comecei a lê-lo agora, e se calhar comecei pelo sítio não certo, por onde pouca gente terá começado, visto que o livro é relativamente recente e ele tem uma vasta obra, e é um livro extraordinário, mas enfim, há outros, há por exemplo, se quiser então, aí talvez o autor que eu mais li, mas tenho vários, eu sigo muito isso, leio muito. É uma questão complicada esta. E vamos, geralmente quando pego num autor, leio muitas coisas dele, há um autor... Mas deixe-me ficar esse nome, então. Italiano, chamado Italo Calvino. Italo Calvino. Que escreveu um livro muito conhecido e que talvez seja aquele que eu mais vezes citei, que se chama As Cidades Invisíveis. Eu sou uma pessoa de uma aldeia, deste meio, mas adoro cidades. Tem uma música da sua vida? Talvez. Acho que é uma música do Zé Mário Branco que se chama Inquietação, Inquietação. E acho que isso talvez também sirva de legenda para o que estivemos aqui a falar. A pintura também se mete consigo? Mete. Tem algum pintor que é o pintor da sua vida? Olha, eu em muitas coisas, na música, na ópera, que gosto muito, na música clássica, na pintura, sou, digamos, um pacato consumidor, não sou um erudito, não sei muito sobre esses assuntos. Mas, enfim, olha, gosto muito de cidades, aprendi com um querido professor, que, aliás, homenageámos este fim de semana em Coimbra, o professor Roberto Magalhães, uma professora de História no primeiro ano, que está agora a jubilar-se. Aprendi isso é uma instituição, é só uma. É, sim, senhor. Que as cidades eram o grande sítio onde se... E o pintor é? O pintor... Ou a pintura é? Olha, vi muitas exposições em Paris, tenho ido muitas vezes a Paris, vi muitas exposições de tudo o que é o período impressionista, Picasso também, o chamado pontismo. Lembro perfeitamente, olha, eu fui ao Museu Picasso em Paris, mal ele tinha acabado de inaugurar, e fiquei muito marcado isso, sendo que a grande emoção foi quando fui a Madrid e vi pela primeira vez no Reina Sofia a Guernica do Picasso. Do Picasso. O que é que eu lhe devia ter perguntado e que não perguntei? Perguntou-me tudo, muito francamente. Eu acho que só me podia ter perguntado e não perguntou alguma coisa que eu próprio não... fosse agora aprender. Eu aprendi muita coisa nesta entrevista, devo-lhe confessar. Simpatia sua. Não, é verdade, porque nós só aprendemos quando conversamos a dois. Ninguém aprende nada sozinho. E por isso, às vezes, quando estamos... Nesta conversa, enfim, não tem que ser uma entrevista, pode ser uma conversa coloquial, pode ser uma pergunta de uma criança, às vezes vem aquela pergunta que diz, aí está, e nós só nessa altura aprendemos com a pergunta. Fez-me várias que serviram para isso, mas não notei nenhuma que tivesse ter perguntado. Eu também sou muito transparente, portanto... É um grande conversador e é um gosto conversar com gente assim, que não guarda o conhecimento para si e que não tem qualquer pejo em partilhar aquilo em que acredita e o que é a sua vida. E por falar em sua vida, José Reis é um homem feliz? Muito, e esse tem sido o grande norte da minha vida. José Reis, 57 anos, professor catedrático e investigador da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra. Foi mais um nome. O nome dos 25 mais relevantes dos últimos 25 anos do Conselho de Oliveira do Hospital. Boa Nova, 25 anos, 25 nomes. É a presença que você não dispensa. Sempre ao sábado, depois das 12, com reposição à segunda-feira, logo a seguir às 19, em permanência em www.radioboanova.com e com o apoio do Crédito Agrícola, que torna possível que estejamos juntos aqui na rádio. Um abraço, até para a semana.